Vai começar o piseiro. Kel Pegação. André Siris. O Mural. Lá vem a rapariga dizendo que me quer. Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher. Lá vem a rapariga dizendo que me quer. Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher. Vai, Mielzinha. Vai, Mielzinha. Sou rapariga, eu sei. Depois de uma sentada, confesso, me apaixonei. Sou rapariga, eu sei. Depois de uma sentada, confesso, me apaixonei. Ai, bebê, vem, bebê. Chega pro papai que o papai ama você. Ai, bebê, vem, bebê. Chega pro papai que o papai ama você. Vai, pizzaria romana, tá junto com o Kel Pegação. Estrala, Fiat Uno, vai, Silvano. Lá vem a rapariga dizendo que me quer. Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher. Lá vem a rapariga dizendo que me quer. Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher. Vai, bebê. Sou rapariga, eu sei. Depois de uma sentada, confesso, me apaixonei. Senta. Sou rapariga, eu sei. Depois de uma sentada, confesso, me apaixonei. Ai, bebê, vem, bebê. Chega pro papai que o papai ama você. Ai, bebê, vem, bebê. Chega pro papai que o papai ama você. Ai, bebê, vem, bebê. Chega pro papai que o papai ama você. Ai, bebê, vem, bebê. Chega pro papai que o papai ama você. Segura, paredão. Cê quer o Pegação, rapá? Respeita a empresa, menino.